Abogado, traz um modão de amor que hoje eu tô sofrendo. Fala, diva. Amor, desfaz as malas, não me olha assim. Não sai batendo a porta, tente me ouvir. Foi coisa de momento e não do coração. A gente embriagado perde a razão. Até parece que não me conhece. A gente discute e logo se esquece e acaba na cama. Você me xinga, me bate, me beija e diz que me ama. A gente se separa, mas nunca se deixa. Se diz que me odeia, mas depois me beija. E a gente faz amor. De momento e não do coração. A gente embriagado perde a razão. Até parece que não me conhece. A gente discute e logo se esquece e acaba na cama. Você me xinga, me bate, me beija e diz que me ama. A gente se separa, mas nunca se deixa. Se diz que me odeia, mas depois me beija.